te dei. Eu fico aqui lembrando os momentos que eu vivi e que não volto nunca mais. Seu amor, seu amor é tão bom, tão bom. Meu amor, meu amor é tão bom, tão bom. Meu amor, meu amor. Banda Fruto Sensual. Que eu vivi e que não volto nunca mais. Seu amor, seu amor é tão bom, tão bom.